Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. Mas na prévia nós mostramos o Joy Division, que estará presente em corpo e alma no Ronquinha de hoje. E não introduzimos a banda, né? Coisa de maluco, né? Pecado, né? Me dá tempo. Ô Edu. Fala aí, Maurício. Algum contato de que o show do Kravitz já acabou, não? Não, não acabou não, cara. Ah, não acabou? Com certeza continua o show. Qual o telefone da rádio pra rapaziada do celular que tá... Porque tem muita gente que foi pro Lenny Kravitz hoje, que tá com o headphone ouvindo Ronca Ronca e só vendo o Caboclinho no palco, né? É, e tem também gente que se adianta e não sai junto com a muvuca, né, até pra não ficar numa roubada. Então, quem tiver a bordo do seu celular... Pode ligar pra cá. 2221-1029, esse é o Rockfone. Qual o número? 2221-1029. É novo, hein? Ué, não, esse é o Rockfone. 2221-1029, rapaziada que já picou a mula ou então está sintonizada no Ronquinha através de headphone, vendo o Caboclinho lá, namorada Madonna. Pode ligar pra cá pra passar informação, né? De repente a gente pode até botar no ar, né, Edu? Isso, hoje vai ser um colaborador do programa, é verdade, né? Um exatamente. Correspondente celular, né? Isso aí. Mas enfim, teremos promoção com DVD do White Stripes. Semana passada nós fizemos por internet e hoje estamos com um suporte forte aqui. Faremos pelo telefone, esse mesmo macaquinho aí que você falou. Exatamente, 2221-1029. Não tá valendo ainda vamos começar o programa. Isso aqui é... não passa das preliminares, né? Até chegar na preliminar, aquele jogo que rola antes do principal. Ah, disse que agora é preliminar. Você ficou sabendo que os caras estrearam na TV, não? Peraí, nossos amigos? Presta atenção. Mas Edu, hoje também é uma data festiva pra gente, porque são exatos 6 meses do Ronquinha. Oh. Começamos dia 20, né, de setembro, e hoje já 22, estamos ali ainda em cima do dia 22. Isso. Então vamos começar o programa de hoje com uma nova canção de uma velha banda, não tão velha assim, e que tem nova no nome. Matou a charada, não? Ah, então tá. Vou pensar aqui. Pra balançar o esqueleto, hein? Rádio Rock. você está passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Ronca, ronca, cidade. A Rádio Rock. Informações, não? Não, por enquanto, a gente tá só tentando contato aqui com o Zeca, que deve estar no meio da muvuca lá. Olha aqui, teve ligação de ouvinte pra gente, gente que acabou de sair do show, inclusive, Sérgio Grace. Sérgio, aqui, ó, a gente tá recebendo aqui o seu recado. Ele diz, ô Maurício, que voltou do show, inclusive, hein? Diz que tinha muito ambulante lá, ele preferiu voltar pra casa pra ouvir o Ronca Ronca. E responde também aquela solicitação que a gente fez, de que tipo de banda, que show, coisa. Não, ô, bonitão, a gente não fez ainda. Não, acho que já comentamos sobre isso aqui. Não, foi ali direto. Bom. A gente já iniciou esse assunto, então só não chegamos tão longe. Daqui a pouco, então, mas enfim, a nova canção da banda, não tão nova assim, mas que tem nova no nome, esse single do New Order, que lotou o Maracanãzinho duas vezes, se não me engano, alguns anos atrás. Tem gente que não sabe ou não se lembra, ou nunca foi informado que o New Order já tocou no Maracanãzinho, maluco. Esse é o novo disco do New Order, que não sei se ainda foi lançado, já foi lançado oficialmente, mas com a internet não existe mais nada oficial, né? Beck vazou, o New Order vazou também. YouTube a música também. Aí ao fundo chama-se I Told You So. Já foi a boas festas com o som do New Order tocando. Garantia total de saculejo, né? Mas enfim, já que você deu a palhinha, a promoção com DVD do White Stripes, que eu vou passar algumas informações aqui. Durante 5 segundas-feiras, nós vamos fazer uma promoção desse DVD do White Stripes Under Blackpool Lights, um disco DVD, um show gravado ao vivo do White Stripes na Inglaterra, na cidade de Blackpool, em janeiro de 2004. Fala. O que, que é? Faltou tempo? De quem? Pra assistir, porque tá lacrado até hoje. Você falou desse DVD semana passada, tava lacrado e continua. Eu vou tirar o lacre pra tu não te grilar, mas eu não tenho DVD, maluco. Sério, Maurício? Na verdade, eu tenho, mas nunca liguei, cara. Então, é assim. Esse cara é avesso à tecnologia. Não, sou totalmente a favor da tecnologia, mas demora pra ela me conquistar. Então lança o seguinte, é até bom abrir, né, pra gente? Pois é, né? Ai, meu Deus. Eu tive que comentar aqui, porque semana passada eu lembro que ele tava lacrado. E você puxou agora lacrado de novo. É verdade, você é um cara que tem uma observação muito aguda, né, cara? É um kart bacana pra caramba. Pô, super legal, é difícil ver eu sou leigo em DVD, mas muita informação, né? Essa semana esse DVD conseguiu um bom espaço na MTV, falou-se muito desse DVD. Então lança o seguinte, vamos aproveitar o clima Lenny Kravitz na praia, em Copacabana, aquele pezinho infeccionado na areia, pra fazer uma promoção mais ou menos na mesma onda. Então a pergunta pelo telefone 2221-1029. A promoção vale até 1h30, né? A partir de 1h30 a gente sorteia a trozobada toda. Sim. Vamos sortear um, é pelo telefone, repetindo, semana passada fui pela internet. Uhum. Essa segunda-feira exclusivamente pelo telefone. A gente quer saber de você, querido ouvinte, exatamente qual outro nome da música planetária que você gostaria de assisti-lo ao vivo, a cores, com molho ferrugem, na areia de Copacabana. Ah, sim. Por isso aquela resposta do menino. Exatamente, lá. O caboclinho aqui já mandou uma. Então o telefone 2221-1029. Vale durante o programa inteiro. Essa promoção, às 1h30 da manhã, a gente encerra para fazer a promoção, porque nós vamos receber muita ligação. Papai do céu é grande. E aquela lembrança que se faz necessária, a gente está atendendo hoje pelo telefone, porque a gente está preparado para isso, e quando isso não acontece é porque realmente... Então lembrando que essa, para quem não faturar, vamos sortear um apenas. Essa é a segunda semana com a promoção do White Stripes. White Stripes. Temos mais 3 pela frente. Né? Legal. Mas enfim, na prévia nós mostramos o Joy Division com a canção Love Will Tear Us Apart. Abrimos o programa com ela, mas não tocamos. Então a galera fica injuriada. E hoje é um dia maravilhoso pra tocar essa música, né? Inteirinha. Matar saudade. Segura. Emotions will grow, and we're changing our ways.

que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Que beleza, né, rapaz? Clima totalmente Manchester no programa de hoje. Abrimos com New Order, a música I Told You So, que pertence ao novo disco do New Order. Conforme eu disse, não sei se ele já foi lançado e certamente será lançado no Brasil, né? Evidentemente, né? É. New Order é nome pra não deixar mole, né? Logo depois o Joy Division com Love You Tear Us Apart. E aí ao fundo, The Fall. Nós ouvimos o Joy Division gravado na BBC e o Fall gravado também na BBC, mais especificamente no programa do John Peel, e fica sendo a Peel Session de hoje, né? Ouvimos a música Put Away. E pra quem gosta do Fall, devem ser uns 3 ou 4 no Brasil inteiro, do Apocalypse We, né? Uma informação fundamental e necessária que muda a vida do caboclo. Será lançada agora no dia. Vou dar o dia certinho, porque 3 ou 4. É, precisa saber, né? O cara vai ficar maluco, né, cara? No dia 25 de abril, exatamente daqui a um mês, né? Uhum. Um mês, um pouquinho. Será lançada lá fora, na Inglaterra. Provavelmente não sairá nos Estados Unidos. Uma caixa com 6 CDs, todos os disquinhos voltados para as Peel Sessions do Fall. Ou seja, a banda do Mark Smith em todas as suas apresentações do programa John Peel. Todo mundo sabe que o John Peel era um fissurado no The Fall. E exatamente por isso, apesar do Mark Smith ter estado com ele apenas umas 2 vezes ao longo de todos esses anos, o cara não era aquela babação de ovo, não fica bacana, né? Um torce pro Manchester City, o outro torce pro Liverpool, a porradaria provavelmente comeria, né? Mas enfim, dia 25 de abril, lá fora, no Reino Unido, caixa com 6 CDs do Fall, totalmente a caixinha gravada no programa. John Peel, nosso correspondente inglês, Marcelo Caipirinha, já comprou pro Ronquinho por preço de promoção. Você comprando com antecedência pelo site, fica essa dica também, uhum, você paga um preço bem mais camarada, né? Libras a menos, né? Oh, yes. Valendo a promoção pelo telefone. 2221-029, esse é o Rockfone, liga aí. Clima areia total, pezinho molhado, dedão infeccionado, ligue para a gente. Empolgadão. Olha, e a informação que a gente tem é que o show não terminou ainda, hein? Ah, tomara que vá até bem tarde, bem, né? Bem tarde. Umas 3h30 da manhã, tá beleza. Clima empolgadão pelo Kravitz em Copacabana. A gente quer saber qual outro grande nome da música planetária que você gostaria de assistir em Copa, né? Ali na areia. Telefone? 2221-1029. 1h30 a gente capa promo. E entrega aqui o DVD, né? Pro... E a gente vai dar o nome do bonitão ou da bonitona que vai levar para casa o DVD do White Stripes, gravado na Inglaterra, em Blackpool. Ô, Eduardo. Diga lá. Vamos até Porto Alegre, não? Vamos lá, ouvir os gremistas. Quase nada daquilo que eu senti. fuck is this? Ronca Ronca Cidade. Good morning, little school girl. Good morning, little school girl. Can I go home? Can I go home with you? Tell your mother and your father I once was a schoolboy too. Sometime I don't know what. Sometime I don't know what a woman what in this world a woman what in this world to do. I don't wanna hurt your feeling I either get mad with you. Letting my airplane down. Now who's that coming yonder? Now who's that coming yonder? She all dressed up and pretty. She all dressed up and pretty. Yeah. Now she don't be my baby. I soon to see. Rádio Rock. Ouvimos então o The Go Team, uma banda de Brighton, na Inglaterra, que foi anunciada segunda-feira pelo Marcelo Caipirinha como a nova sensação do Reino Unido, né? Essa é uma edição em vinil do primeiro disco da banda. Nós ouvimos a música Feel Good by Numbers. E antes do The Go Team, nós ouvimos um disco espetacular para quem gosta de rock and roll, de blues, Muddy Waters com Good Morning Little Schoolgirl. Então, repetindo, né, para quem está chegando agora no Ronquinha, nós abrimos com a nova música do New Order, I Told You So, logo depois Joy Division, The Fall com Put Away, Graforreia, Filarmônica. Com empregada num anunciante, perguntei se você queria até Porto Alegre, você falou que queria, né? E nós ouvimos um disco espetacular, já lançado há muito tempo aqui entre nós. Né? Engraçado que é banda que tem uma presença garantida nas execuções de uma rádio de Porto Alegre, que tem tradição, que seria Fluminense do Rio de Janeiro daquela época, inclusive, que é Ipanema FM, cuja frequência também é 94,9. Impressionante isso. É. Promoção valendo pra rapaziada que tá chegando agora em casa, né? Depois daquele tibum em Copacabana. 2221-029, esse é o Rockfone, liga aí pra se dar bem, que a gente tem aqui a sua participação. É, se dá bem médio, né? Porque nós temos apenas um DVD pra sortear a partir de 1h30 da manhã. Olha o Gil aí, cheio de amor. Tá na área. É, bicho. É, nós temos um DVD apenas do White Stripes, gravado em Blackpool, lançado no Brasil. Um repertório espetacular do White Stripes. Então a gente quer que você ligue pra cá. 2221-1029. Dizendo qual o nome importante ou não, né? Aí cabe o seu gosto, a sua vontade. Qual a banda ou artista individual que você gostaria de assistir também em Copacabana com aquela sunga, né? Aquele sungão grandão, né? Aquele monokini, né? As meninas todas de monokini, né? Aquele clima paz e amor lindo, de né? De bolinha, né? Tal. Aquele angu, né? Aquele franguinho comprado ali na Constante Ramos, um clima lindo, né? Qual o grande nome da música planetária que você gostaria de assistir em Copacabana, de preferência de um curto espaço de tempo, né, cara? Tá gostando do The Gold Team? Show de bola. É. Eles atiram também para todas as direções, né? O estilo da banda é mais difícil de pegar que em Guia Ensaboada. É legal isso, que as faixas não se repetem em estilos, né? Não são muitas as bandas que fazem essa divisão aí, essa diversidade no disco, não. É. Olha só. Como sempre, agradecer a rapaziada que durante a semana inteira mandou e-mail para o site da Rádio Cidade. Isso. É o www.radiocidade.fm. Galera que quiser fazer isso aí. Não, quiser não. Não, são obrigados a fazer. Tá bom, então tá feito aí. A galera que é obrigada a fazer, faça isso. Evidente, clicando à direita porque lá. Porque se não participar, essa trozoba acaba, maluco. tem razão. Pela participação deles, é sempre bom a gente dizer para a turma que tá chegando, né? Pela participação dos nossos ouvintes, nós conseguimos uma hora a mais isso. Na Rádio Cidade. Então é obrigatória mesmo. A manifestação do ouvinte deixou de ser referência para ser combustível do programa. Pô, toca aqui. Eu tô lendo isso, cara. Pô. Que emocionante, cara. Parece até aquela bola que o Gomes meteu na travessão da Mulambada. Mas olha aqui. Ih, legal isso aí. Get it together. É, tá só com a listinha. Eu tô vendo lá, é. Mas eu recebi um e-mail. Então, agradecer a rapaziada que participou. Segunda-feira que vem, com certeza, durante a semana você me cobre, Edu. Isso. Eu vou trazer assim, uns 300 nomes para ler aqui, para agradecer nominalmente a rapaziada que participa. Mas eu recebi um e-mail interessante de um camarada falando o seguinte: poxa, você deixou para tocar as músicas mais aceleradas no final do programa. Segunda-feira passada. Bom, mas isso é uma estratégia pré-concebida, porque se a gente tocar musiquinha lenta a 1h30, 1h45, a rapaziada que tá bodando, testando ali o travesseiro, vai capotar, né? Então, por exemplo, agora, que horas são? Agora, exatamente, 00h39. Então, cedíssimo, né? Todo mundo acordando. É hora da gente mostrar as coisas mais, né? Como, por exemplo, essa música aqui, ó. Que é um caso sério, cara. Just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. So it is, just like you said, it should be. We'll both forget the breeze. Take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. Coisa de doido, né, cara? Mas enfim, não dá pra tocar essa música faltando 15 minutos pras 2 da manhã. Ou dá? Olha, eu achei emocionante a música. Chorou, né? É, achei legal. Digamos que me arrepiei. Mas enfim, esse é o Damien Rice, que lançou um disco ano passado chamado O, que se já não saiu no Brasil, será agora no finalzinho de março. E essa música dele, é, intitulada The Blower's Daughter, pertence a um filme muito bacana com Jude Law, com aquela matusquela da Julia Roberts. Um caboclo que trabalhou em vários filmes ingleses, sinistro, cara carcamando, muito maneiro. E uma outra fofa, que eu não sei o nome, que quase faturou o Oscar de atriz coadjuvante. Uhum. É um filme bacana pra caramba, tem uns lances bem legais. E essa música abre e fecha o filme, e criou um sucesso impressionante. E a trilha do filme, que é muito legal, não existe como disco. Tem Smiths, tem um monte de música bacana, mas não existe a trilha. Então muita gente sai do filme procurando... Repito, o filme chama-se Closer, tá em cartaz aí. Sim. Muita gente sai do filme procurando o CD, principalmente por essa música, porque as outras são músicas conhecidas, né? Uhum. Mais conhecidas, e não acha. Então, essa canção só está no disco ou do Damien Rice, que pra quem gosta de fofoca, que não é o nosso caso, né? Você gosta? Olha, dependendo de... Bom, enfim, qual é a fofoca? Mas aquela fofinha também, ela é fofa fisicamente e espiritualmente, que fez a Bridget Jones, aquele filme da... Uma fofinha inglesa, mãe, né, Joe? Do Diário de Bridget Jones. Zelga... Ela, coitadinha, ela tava de namorico com o Jack White, do White Stripes, né? E parece que o Jack White é chegado numa trivela nas moças, deu uma trivela de três dedos, manja, aquela que sai rodopiando. Ela rodopiou e foi cair nos braços do Damien Rice, cara, foi se aconchegar lá. Tava com ele aí, trocando uns beijos, uma coisa assim. Também com uma música dessa, imagina, lá na Escócia. Tem, um ali uma casinha ali perto, assim, de Edimburgo. É. Ver a igrejinha lá, a torre lá da... Você nem ouvia, né? A torre, não sei o quê, tocando essa violinha, aquela lareira. Um copo d'água com bolinha já faz tudo. Água cheia de gases, né? Aquela linguicinha. Agora, olha só, pra falar em emoção, Edu, falei pra você, vou te arrancar o coração pela boca, hein? É, você prometeu que a próxima então é pra segura, ir. É pra você, Edu. See ya! O Edu, seu coração foi visto pegando o elevador aqui 5 minutos atrás, cara. Pra cima, né? Rapaz, que grosseria isso, hein? Muito legal. Vem cá, vou voltar aqui na marra. Fala alguma coisa aí. Pô, eu achei legal, inclusive, não dá pra não falar da bateria, né? Típica da década. Então, ouve a bateria crua aqui com o solinho de guitarra aqui. Hoje nem tanto, né? Mas nessa época aí não dava pra acompanhar compasso, não. O baterista tinha que ser um cara que soubesse do que tava fazendo. Santa Cruz de La Sierra, hein? Enfim, I'm the Walrus, clássico dos Beatles na interpretação do Spooky Tooth. Essa gravação pertence ao disco The Last Puff, Spooky Tooth featuring Mike Harrison, o vocalista da banda. Aliás, o Spooky Tooth sempre mudou muito a formação, mas nesse disco eles têm presenças fundamentais como Henry McCulloch, guitarrista que é mais conhecido por ter tocado durante muito tempo com Paul McCartney, no Wings. O Alan Spanner, baixista, também gravou muito com Joe Cocker, pertencia à banda do Joe Cocker, e a maravilhosa participação do Chris Tatum, pianista, organista, tecladista da pesadíssima, que gravou com The Who e um monte de gente, né? Detalhe, hein? Detalhe. Na capa desse vinil que o Maurício está executando aí, um ritual indígena da passagem do Cachimbo da Paz. Popular fumacê, né? É, muito legal. Foi de louco, mano. Aqui. Podia fazer um especial Spooky Tooth 2 horas na Rádio Cidade. De bela produção, né? O que você acha? Cabe, né? Cabe o quê, cara? Cabe, cabe. Cabe. 2221-029. Liga aí pra participação, viu? É, peraí. Telefone do amor, ligue para cá, a gente quer saber. Telefone do amor, cara. A gente cara precisa saber informações do show, Ronca, né, cara? Tem que ter muito amor, cara. Amor no coração. Ele também, claro, com certeza. A gente precisa saber, né? Se o show terminou, você que tá saindo do show e tá ouvindo agora o Ronca Ronca, podia colaborar com a gente aí. Já recebemos hoje uma informação de lá, quem tava saindo do show. E aí, que se você tem também, aonde você tá, o trânsito tá ruim, não muita tá? Muita gente ligou pra cá, gente que saiu mais cedo do show. Sim. E teve uma menina que saiu do show sem ter visto o show. Ué? Ela chegou às 4 horas da tarde, se perdeu de todo mundo, parece que comeu um cachorro quente envenenado, turbinado. E deu linha, maluco. Aquele... Foi pra casa, não viu o Kravitz. Cachorro quente caseiro, você come caseiro. Fica 15 dias em casa. Exatamente, ele mesmo. Enfim, a promoção é 2210029. 2221029. 2221029. Ligue pra cá dizendo qual o show que você quer assistir em Copacabana nas mesmas situações do Kravitz. Promoção, evidentemente, da Rádio Cidade, né? Farta distribuição de convite, né? Muita gente da Rádio Cidade na área VIP, uma coisa de louco, né? Exatamente. Um espetáculo, né? Ninguém foi na área VIP. Que nada, rapaz, muita gente na área teve VIP. Teve uma galera, sim, teve dezenas de ouvintes foram selecionados de fato pra ir pra lá. O Gil que chegou aqui veio do Kravitz? Não, ele veio do Nando Reis. Sacanagem. Aí é da nossa co-irmã JB. Olha, a participação, Eduardo, maravilhosa da nossa torcida, viu? Você tá chateado comigo? Que isso, cara? Tô chamando de Eduardo. Ô, Edu, rapaziada participando forte em Auma, Barra da Tijuca, São João de Meriti, Tijuca, Brás de Pina, São Gonçalo, Vila Isabel, São Francisco, Icaraí, Ramos. Icaraí, você falou? Icaraí? Icaraí, Tijuca, Cascadura, Santa Teresa. Ó, Santa Teresa, hein? Beleza. Barra e Santa Teresa, não é muito típico. Hein? É típico aqui no programa, a participação da Barra e de Santa Teresa, não é, mesmo? Não é muito. Pois é, não é, né? Legal. Santa Teresa, o Anderson dos Santos pede Sonic Youth e Oswaldo Nunes, meu queridíssimo Oswaldo Nunes, e meu queridíssimo Sonic Youth também. Bom sucesso, Jacarepaguá, mais São João de Meriti, Honório Gurgel, enfim, participação forte, né? Mas Edu, perdão. Mas eu dizia isso foi o seguinte, você não teve essa fase na infância em que seus pais, quando te chamavam, se fosse pelo nome inteiro e perfeito, né? Ah, fosse, é. Lá vem Mamona, né? Lá vem Mamona. Um ouvinte aqui, o Carlos Alexandre, pergunta o que aconteceu com o filme em 1972 dos nossos amigos antigos colaboradores, Emílio Rondô e Ana Maria Baiana. Eu não sei, cara. Eu não sei tanto quanto você não sabe. Não tenho a menor ideia. Assim que eu tiver, eu passo a informação aqui, evidentemente, um filme totalmente musical. Mas eu perguntei a você se você gostaria de ir a Porto Alegre, você falou que sim. E a Goiânia, quer ir? É, conhecer. É. Seria legal. What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade. Aonde foi parar sua arrogância, aquela sua rara indiferença, tua pose deu lugar a uma vida sem sabor que agora tenta em vão condimentar. Se sucederam oportunidades, mas você tinha outra. Yeah. Ronca. Você ouviu isso? Cidade. Vamos esclarecer as coisas, hein, Edu? Diga lá. Vamos esclarecer as coisas, hein, cara? Esclarecer, cara. Vamos esclarecer pra negozinho não confundir tomada com focinho de porco, né, cara? A pergunta que o Edu fez aqui é que todo mundo deve ter feito no exato momento que você fez. Essa é a original?